aquela moça se achava a pessoa mais felizarda do mundo, porque ela encontrou um grande amor. O seu namorado era bonito, alto, elegante, educado, atencioso, carinhoso e cheio da grana. Muito rico e perdidamente apaixonado por ela. Realmente, a felicidade parecia não ter fim. E chegou no dia dos namorados e ele deu um buquê de flores com orquídeas. Orquídeas raríssimas, caríssimas por sinal, e um cartãozinho todo perfumado e bem apaixonado, dizendo: você vai ser o meu grande amor para sempre. Te amo cada vez mais. E ela recebeu em casa isso. Coisa linda. Logo nas primeiras horas do dia. Coisa linda. E assim aconteceu também no ano seguinte. No dia dos namorados, dia 12 de junho, às primeiras horas da manhã, a campainha tocou e lá estava aquele arranjo de orquídeas raríssimas e o cartão perfumado com a letra daquele namorado apaixonado dizendo: te amo muito, você vai ser o meu grande amor para sempre. E assinado, não é? Que felicidade ela estava vivendo. Mas aquele namorado, um dia, sofreu um acidente automobilístico, uma coisa inesperada, e infelizmente morreu. O mundo daquela moça desmoronou, a sua felicidade acabou. No dia do enterro, ela chorava tanto. Foi um belo funeral, mas que adiantava? Ela chorava muito. A sua felicidade tinha ido embora. Ela pegou uma fotografia sua e colocou na mão do falecido, como quem diz: queria ser sepultada com você. E foi uma tragédia, uma tristeza muito grande. O grande amor da sua vida morreu. Aquela moça se tornou triste e inconsolável. Nunca mais levantou os olhos para olhar quem quer que fosse. Passou um mês, dois, três, quatro, cinco, até que foi chegando mais uma vez o dia dos namorados. E ela começou a lembrar, não é? A primeira vez que ele mandou aquele arranjo de orquídeas caríssimas. É, como dizem, recordar é viver. Ela foi lembrando que, ai, que lindo que foi. Ele me amava tanto, eu era tão feliz. Ai, que homem, que saudades. E aí chegou o dia dos namorados. E ela estava com muita saudade. Ela resolveu não sair de casa naquele dia. Ela estava muito triste e chorosa, mas ao mesmo tempo lembrando com saudades dos bons momentos. Foi quando, tindom, a campainha tocou. Aí ela estremeceu, não é? Porque a campainha estava tocando no mesmo horário que havia tocado nos anos anteriores, no dia dos namorados. Ela começou a tremer. Aí ela foi até a porta e quando abriu, era o entregador da floricultura. Ela disse: mas como? Como? E o entregador disse: ué, é para a senhora não é a Julieta? Sim, sou eu. Pois é. O seu namorado mandou entregar. Mas como? Como o meu namorado mandou entregar? Ah, bom, isso eu não sei. Isso é encomenda do dia dos namorados. Não, mas isso é uma brincadeira de mau gosto, eu não posso aceitar. Não, ali eu também não posso levar de volta, porque o patrão vai brigar comigo, ele só mandou eu entregar aqui. Ah, é? Quem é o teu patrão? Ah, é o seu Francisco, da floricultura. Liga pra ele. Aí ela falou: não vou ligar coisa nenhuma, retire-se daqui. Não, eu não posso ir embora sem entregar a encomenda, porque senão eu perco o emprego. Ah, é? Então eu vou ligar pro seu patrão. Um minutinho só, aguarde aí. Ela passou a mão no telefone, furiosa. Seu Francisco? Sim? Seu Francisco, que brincadeira de mau gosto é essa? O senhor manda aqui me entregar flores? É, foi o seu namorado que mandou. Mas como se o meu namorado já morreu? Seu Francisco, do outro lado da linha, explicou. Ah, mas ele deixou paga. Ele deixou este arranjo pago. Tadinho, acho que ele não sabia que iria morrer, não é? Mas ele já deixou pago. E olha, não leve a mal não, viu? Todo ano a senhora vai receber um arranjo igual de flores no dia dos namorados, porque ele deixou uma quantia tão grande aqui na floricultura. Eu tenho certeza que a senhora vai estar velhinha e vai continuar recebendo as flores no dia dos namorados, porque ele já deixou tudo pago. Não leve a mal não, minha senhora, não é brincadeira nenhuma. O seu namorado já deixou tudo pago. E nesse momento uma lágrima começou a escorrer. Ela disse, é verdade? É verdade mesmo? E o seu Francisco, do outro lado da linha, disse, é verdade. Ele disse, eu amo tanto, tanto aquela mulher, que eu já quero deixar pago tudo pelo resto da vida. Eu quero que todo dia 12 de junho ela receba esse arranjo de flores. E é por isso, minha senhora, que nós estamos entregando. Eu sei que o seu namorado já morreu, mas eu tenho que entregar, porque tudo já foi pago por ele. A senhora, por favor, receba, não se recuse a receber. E ela disse, sim, é claro, lógico, claro, eu vou receber, muito obrigado. Aí, ela desligou o telefone, caminhou lentamente até a porta, olhou aquele arranjo belíssimo e entendeu que aquilo lhe pertencia, que aquilo já tinha sido pago, e pago por amor. Não importava aonde ele estava, o amor continuava e aquilo que ele tinha reservado para ela lhe pertencia por direito. Então ela recebeu carinhosamente, colocou as orquídeas, como sempre colocou, no vaso ali na sala, e ficou horas a fio, contemplando, lembrando e dizendo, eu continuo apaixonada por ele. E eu sei que onde ele está, ele também continua apaixonado por mim. E assim, o amor superou a morte e viveu por toda a eternidade. Portanto, compreenda agora essa ilustração do reino de Deus. O Senhor Jesus é apaixonado por você. E Ele já preparou todas as ricas bênçãos para a tua vida, não somente para um dia por ano, mas para todos os anos da tua vida, para todos os meses, para todas as semanas, para todos os dias, para todas as horas, para todos os minutos e para cada segundo, inclusive este, o que você está recebendo. Foi mandado pelo Senhor Jesus e já foi pago antecipadamente pelo seu sangue precioso. Por isso, não se recuse a receber. Eu sou apenas o entregador e não posso voltar sem entregar aquilo que ele mandou. E ele te mandou esta vida abundante, esta vida transbordante. Você quer receber? Então, abra tua boca e diga, sim, eu quero. Tome posse da vida eterna. Receba as ricas bênçãos contidas em Jesus Cristo, que já estão pagas pelo seu sangue precioso que foi vertido na cruz do Calvário.